Tita Cavalcante. Dá para você nos falar como nasceu esse grupo Misturidade? Então, o grupo Misturidade foi uma iniciativa da coordenadora da instituição, Maria de Lourdes Braz Vieira, que antes do grupo Misturidade a gente tinha um coral que se apresentava e ensaiava, e ficamos um tempo sem regente e ficamos sem música. E ela falou que tinha que ter música. E junto com o Negueba, do Paulo Negueba, que já havia feito anteriormente um trabalho com o Afro Reggae e a Casa de Santa Ana, ela resgatou isso e criou o grupo de percussão Misturidade, onde há o encontro das gerações, crianças, jovens, adolescentes e os idosos. Quer dizer, a gente diz que são pessoas, são crianças de 8 a 80, de 8 a 80. E com isso eles fazem ensaios semanais e se apresentam. Então eles mandam ver mesmo. Quer dizer, é um grupo de juventude acumulada. Exatamente. Existe essa troca dos saberes, né? Que as crianças vão aprendendo com os idosos vão aprendendo com as crianças e conseguem fazer um trabalho harmonioso, de alegria, de diversão. E que tipo de instrumentos eles tocam? Eles tocam surdos de marcação, tem atabaque, tem esses de percussão mais tarol, tem tamborim, pandeiro. Não? E aí faz um barulhinho. E elas costumam se apresentar sempre, né? Sim, no Dia Internacional do Idoso, 31 de setembro, eles se apresentaram no Teatro João Caetano, no Dia Internacional do Idoso, um evento que foi feito pela Secretaria de Qualidade de Vida, né? E aí eles foram convidados e fecharam o evento, foi bem legal. E pro evento de hoje, Zumbi por Elas, elas prepararam alguma coisa? Sim, esse grupo, inclusive, eu também faço parte. E a gente vai tocar, a gente vai cantar Ódios Coloridos e Ritmo de Percussão. Vamos tocar O Canto das Três Raças e Viver, que é uma música que eles gostam muito de cantar, que representa bem o espírito da casa, que é alegria, diversão e viver da melhor forma possível. Então, que viva a miscigenação. Isso, a misturidade, a miscigenação e todas as raças. Ok. Obrigada. Obrigada. Beijinho. Calma. Valeu.